No engatilhado das quadradas das 12 a 3, 5, 7, eu vim de um bonde, um pesadelo, junto com os moleques, cresci na rua Jão. E eu vi bem de perto o que aconteceu com quem tentou ser mais esperto. Vi vários arrastado aqui, sendo julgado pelo tribunal da rua, sendo sentenciado. Ali no pioneiro houve grito de terror, do Bela Vista ao Guanabara, muito giro de tambor. Os moleques são sinistro, tem prazer em correr risco na quebrada, os mais humilde, mas não corre, é só psico. Arrasta os cabrito pro desmanche, atravessa a fronteira, tipo avalanche. Daqui pra lá, de lá pra cá, de matina sem dar bobeira, traz a pedra mais cabreira, abastece sua biqueira. E pra levantar um malote, tão puxando só carreta, pra encher sua boate das escamas. Verdadeira é rolê de SW, Evoque, Amarok, S10, as captivas, Triton, as Dodge Journey. Pra viver la bela vida com as ticas mais calientes, os moleques se arriscam de forma inconsequente, sem pensar em nada, Lotus Pente. Se é isso que a mídia mostra, ele não faz diferente. Só vê na programação, carro de luxo, mansão. Só tem isso de ambição, o que vê na televisão. Os moleque quer pagar, então vira as ratatá. Uns tão pra se levantar, outros só pra ostentar. A vida é boa, boa vida, desfilar nas avenidas, dentro da captiva, uísque no copo do lado das bandidas. Sem dar vexame, é só mel que atrai enxame. De Paco Rabanne e vê minha mãe pique madame. No pulso Piaget, na lupa um Cartier, fazendo acontecer, não vive só de querer. E vai buscar e já era, quem quer viver na miséria. Adrenalina na veia, o trampo é coisa séria. Não parar nos obstáculos, na quebra foi treinado, disciplinado, tipo soldado pra guerra, sendo forjado pro tráfico armado e bem preparado. O bonde tá fechado, o arsenal tá pesado, a meiota tá no talo, fuga já tá avisado. O malotão tá recheado, os menino tá cercado, só de aliado, os bota desnorteado. Pela frequência do rádio já foi desbaratinado. Tá limpo o asfalto, o bilhete é premiado. Confere o resultado, férias contando os placos.